Kumaş. Maximum. Identificado, ainda com o líder ideal, na autoridade 060, com médio 1, 068, com radar da colagem, chega no TV 100 e saiu da meta. Via 100 mais Tago. O Vitor da Whisky, passando a posição Coral, contato radar, mantém 095 raios de visual, foi a posição Conde, no futuro Bravo Whisky, nas contas do controle Salvador, mantém 095. O contato radar com o seu tráfego, mantém-se em revista visual, a 500 pés, gente, mais ou menos 0,18, e forme ingressando corredor Interlagos. O fuso 0773, a escuta do controle da 500 pés, a gente vai travar 0,8. Autorizado com o Riachão 15, pega o centímetro no 08, informa através da Barra. Considera 8773, confirmando, virar para pouso, final em seu grupo. Localizador azul 2750. Azul 2780, complexo com segmento LS, que foi a pista no Iverte, uma para todo o número próximo a 95. Localizado com segmento LS, que foi 1815, 1895, azul 2750. Chama 6250, tráfego 12 horas, 4 milhas, com Iverte, aqui dos pés 5, caça de autonomia. O tipo terminal 9750, o tráfego mantém 500 pés com controles visuais. Ele vai nossa aproximação. Chama 6250. Vamos trabalhar no espaço 0773. Através de Pituaçu, parte do Pituaçu. Você tem ciência da localidade? Assim, passamos o seguinte, reporte a 2 milhas para o farol de Itapuã, ou 0773. Charlotte, sei lá. 3663. 0 do Sama 02, libera a direita, Chile Sol, 1-2-1 desse mamado. Leonardo Maestro, Oscar 1-2-1-9, Azul 2-7-0, bom dia. Chama 1-2-5-0, completando o segmento do LF5, pista na Zé, chama 02, 1-1-1, desse mamado 5. Não é café? Comigo, Chave X-Way, mantenha a senhora de voo visual ao 055. Prosseguindo para Salvador. Sim, só no portal de Cida, o Rumi Charles Way, vou com o do Veracruz. Vento no 60 graus, 7 nós. Sempre por lá na Vera, 62 graus. O Xarela 3 no ano. Bateu o ponto de espera, positivo. Está fazendo a frequência 1 minuto, decimal 95 para ingresso no de Itapuã, agora estou fazendo para seguir na final do ano zero, como que tem um Boeing da Costa, tem um Boeing da Avianca já na curta final para pouso, mantenha espera sobre o farol aguardando. Olha, 8773, autorizado por Uber, pistão no zero, o vento 180 graus, 069. 8773, tive força. ele autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. 100% pistão no zero, 6319. Thiago S. Flores, esse material no 5006, ajuste altímetro no 08. S63, sala 08, libere o pátio militar para conseguir infeccionar. O funcionário de 7-3. Vai bater o ponto de espera, 2-0-6. Com relação ao controle, o jogo da frente está cruzando o campo, fazendo colagem lateral 080 por 1-0-1, funcionando atrás 1-1. Mandei o 080 por 1-0-3, 3-1-3. Pelo zero no colégio, pistão no zero, vento, 1-2-0 graus, 4 nós. Pistão 63, 1-1. Gente, atrasado com o segundo DTMS, pistão no zero. Pistão 23 e 6, descendo para B5, 2-0 para o chute, 0-8. Vamos estar ligado, 23. Para 065, autorizado alinhar e manter o pistão no zero. 2065, alinhe e mantenha a cabeceira 1-0, gol Voo 2065, autorizado, decolagem 1-0, vento no 60 graus, 7 nós. Autorizado, decolagem 1-0, voo 2065. Confirmando 25-007. Próximo do posição 3 horas, uma milha, mantendo 15206, rumo nordeste, Carajá. Viete, descendo para 2,5. 309,6, Senegal no 018. Autorizado o pouso, pistão no 0, o retorno é 0 graus, 06. Como copia? Agora 5/5. PMC transporte externo? 0 graus, vezes relaxa. Vai. Repouso na 190, 1094. Tudo bem. 308, bom viagem. 308, obrigado. Contato com a Valanda, qual é a lista de sobrevivência da Sangona para informar a Tila 3 do 3 de Aliás? Sobrevivia, possibilidade da sua Mótiva? Negativa, 3 do 3 de Aliás. 3 do 3 de Aliás, obrigado. Alex 3, solo 29, confirma o pátio? Alex 3 autorizado, até o pátio 4, acho que está funcionando a frequência livre, é um bom dia. Informe Lima Charlie Hotel, você para no 5010, ajuste no 08. Estabilizado, LF 13740. 13740, estou no 8, decimal 95. 8.5, vai chamar. 8.5, decimal 95. Wilson, Bravo Whisky, 63 milhas, para Nordeste, lugar do Salvador, temos radar encerrado, chama controle Aracaju em 120, decimal 1. 120, decimal 3, confirmando, Aracaju. Salvador, 73, 3740. 73740, obrigado.